ドラゴンボールスーパ ー、この一撃がお前を時間の牢獄へ縛り付ける。 キッドの奥の手がジレンに炸裂。ジレン打倒なるか。この後すぐ。 Universos está em jogo no torneio do poder. Restam apenas 6 universos. Son Goku desafiou Jiren no universo 11, mas acabou por ser derrotado pelo grande poder do adversário. Quando todos no Universo 7 se encontravam em desespero, um novo poder despertou dentro de Son Goku. Talvez seja porque acabou de acontecer uma coisa absolutamente extraordinária ao Son Goku. Isto é o Ultra Instinto. No entanto, Son Goku não conseguiu controlar o seu novo poder e foi derrotado por Jiren. Isto não te faz lembrar aquilo que aconteceu no planeta Namek? O derradeiro e extradimensional combate. Hit contra Jiren. Parece que não tens força para escapar, o que me facilita o trabalho. Mas o que é que... Felizmente estamos num ângulo morto. Ninguém nos vai ver. Sendo assim, só me resta fazer uma coisa. Minha energia. Eu partilhei parte da minha energia contigo. Se bem te conheço, tu vais conseguir continuar a lutar. E parece que desta vez estamos quites. É que eu preciso que tu continues a trabalhar por mim. Principalmente a lutar contra aquele monstro do Jiren. Ele é alguém que eu quero evitar. Por isso... Continua o bom trabalho. Ah, é verdade. Por acaso tu ouviste o que os deuses disseram há pouco sobre a tua transformação? Não ouvi. Aquele poder que mostraste ainda agora. Parece que os deuses lhe chamam Ultra Instinto. E eles sentem-se muito intimidados por ele. Ultra Instinto? Isto intimida-os. Serei capaz de eliminar o Jiren? Será que vou voltar a sentir esse poder? Então isto é o salto no tempo. Ah! Aquele tipo é mesmo muito forte. Eu cá gosto dele. Ele chama-se Jiren. E o outro tem o nome de Hit. Foram então estes golpes do Jiren que derrotaram Son Goku. Eu já os senti. E a força é descomunal. Maldito! Tu achas mesmo que me consegues derrotar? É para isso que eu estou aqui. Aquele Hit está a conseguir defender-se muito bem do Jiren. Pelos vistos, o It consegue esconder-se num espaço paralelo quando ativa o salto no tempo. No mundo real, ele deixa apenas um fantasma dele próprio. Assim, ninguém consegue detectá-lo. Mas como é que estes ataques podem ser detectados e não darem resultado quando ele está noutro espaço? Mas que força mais impressionante! Eu não acredito que o Jiren se conseguiu adaptar ao meu salto no tempo. Nenhum dos ataques do Hit parece estar a resultar contra o Jiren. Mas que problema, que problema! O Jiren consegue antecipar todos os movimentos. Então, por que é que o Hit continua a usar o salto no tempo? Mas que grande problema! Realmente, por que é que um lutador como o Hit continua a usar o salto no tempo se sabe que não dá resultado? Quantas vezes é que vais repetir isso? Para de me fazer perder tempo. Eu só estou aqui para fazer o meu trabalho. Vais ter de aguentar até ao fim. Aquele Jiren não tem pontos fracos nenhuns. Mas parece que o Hit tem um plano. O quê? Vocês querem luta? Então vou ter luta! Tu és o Namekiano. Não resulta comigo! Parece uma bola de bilhar! Oh, Rose, minha querida! Ribeirinho, não te preocupes que eu vou proteger-te! Malditas! Yes. Elas escaparam. Onde é que se meteram? Então estás bem, Rebriane? Rosie, tu achas que nós conseguimos vencer? É? O Universo 2 está a perder mais guerreiros do que os outros universos. Por este andar. Idiota! Rosie. E é essa a dimensão do teu amor? Não te esqueças. O amor é mais forte. E muito. Muito maior. O poder do amor. Rosie, tu estás certa. Se eu não acreditar no amor, quem é que vai acreditar? Muito obrigada, Rosie. Esta deve ter doído. Aquele Jiren está a fazer a vida difícil ao Hit. Ele está metido num grande sarilho. Temos de o ajudar. Tem lá calma. Eu acho que o It tem um plano, Caulifla. O que estás a dizer? O It está a conseguir bloquear todos os ataques do Jiren. O nível de dano dele deve ser mínimo, porque ele ainda não foi atingido. Eu acho que ele está à espera do momento certo para atacar. Eu já memorizei todos os tempos do contra-ataque com o meu lindo corpo. Está na hora de acabar o meu trabalho. Eu tinha de acertar com este golpe. Vais ficar encurralado numa prisão temporal. Jiren! Tu consegues ir! Uau! Sabes, esse ataque é absolutamente inútil. Ele travou os movimentos do Jiren. Então este é o grande trunfo do Hit. Este é o nosso assassino Hit. O Jiren não se consegue mexer. Sim. Jiren, o que é que se passa? Mexa-te! Ele está a usar continuamente o salto no tempo com o Jiren. E este ataque é o grande trunfo do Hit. Boa! Continua a mantê-lo imóvel! É a vossa oportunidade. Então, Hit... Deixem o Jiren comigo. Eu não preciso da vossa ajuda. Vocês têm outras lutas neste torneio que são só vossas. Vamos vencer pelo Universo 6. Caulifla, Kalé... Vamos cumprir a nossa função neste torneio. Função? Derrotar os outros guerreiros e levar o Universo 6 à vitória! Ah! Nós temos de ir à luta! Vamos, Kalé! Parece que o Hit deu instruções aos outros guerreiros. Mas que coisa tão estranha! O Hit termina sempre os combates que começa. Isto não é normal! Parece mesmo que o Hit vai usar toda a sua energia neste golpe. Parece estar preparado para manter o Jiren encurralado até ao fim. O que é que ele está a fazer pelo Universo 6? Ele é um assassino solitário, mas foi a única solução que ele arranjou para esta situação. Ou seja, ele percebeu que precisa da ajuda dos seus companheiros. Sinto que tomou uma decisão e vai levá-la até ao fim. Hit! Boa! Mantém o Jiren encurralado até o tempo terminar! Parece que o meu poder não vai durar tempo suficiente para o manter imóvel até ao fim. Parece que vou ter de apostar todas as minhas fichas e acabar com ele de uma vez por todas. Ajudar o Universo 6 a vencer é o meu trabalho. E agora ou nunca? Ah, recebe aquilo que eu tenho para te dar. Eu sou muito mais forte do que tu. Ele travou o golpe com o olhar. Ele é muito mais complexo do que parece. O Jireno possui um grande poder que transcende qualquer tempo. Mas quem é aquele Jireno, afinal? Isso quer dizer que algo como o tempo é insignificante perante a força do Jireno? Ele está num nível completamente diferente. Ele pertence a uma classe diferente. O Jireno é incrível, é o verdadeiro orgulho do Universo 11. Isto significa que o Hit do Universo 6 foi eliminado. Hit, tu estás bem? Ninguém consegue derrotar o Jireno. Mas o teu trabalho na arena foi brutal, Hit. No momento em que eu não fui capaz de o atingir com o meu golpe, a minha derrota estava confirmada. A tua derrota não vai ser em vão! Eu tenho a certeza que o teu esforço teve impacto no Kaba e nos seus companheiros. Mesmo assim, a eliminação do Hit é uma perda pesada. O Universo 6 está em maus lençóis. Eu garanto-vos que o esforço do Hit não foi em vão. Ora, parece que com a eliminação do grande Hit, já passaram 50 taques dos 100 taques no total. Isso significa que a primeira parte do torneio do poder já terminou. Oh, já passou metade do tempo. A pressão vai aumentar a partir de agora. Só temos 50 ataques. Metade do tempo. Jireno. Sim, eu deixo o resto contigo. Os guerreiros realmente fortes que me interessavam. Eles foram eliminados. Ah! O que é que se passa? É de facto preciso muita coragem. O Jireno está a meditar. Apesar de ainda faltar metade do tempo, ele está certo de que vai vencer o torneio. Chegámos até aqui e não há ninguém que faça frente ao Jireno. Mas que grande decepção. Aquele maldito, com quem então não há guerreiros mais fortes. Estás a querer dizer que eu nem sequer existo para ti? É a nossa oportunidade de atacar. Sim, ele está mesmo a pedir que acabemos com ele. Oh, queres luta? Admiramos a tua coragem em querer enfrentar o Jiren. Mas por nós não passas! Vamos, acaba com ela! O que é que se passa? Seus idiotas, não perceberam? Vocês não têm qualquer hipótese de chegar aos calcanhares do Jiren. Se não conseguem atravessar a barreira de energia do Topo, então nunca conseguirão lutar contra ele! Jiren! Jiren derrotou o assassino Heat e demonstrou uma força inacreditável. Será que o Son Goku vai ser capaz de invocar o Ultra Instinto e derrotar o Jiren? O Torneio do Poder já vai a meio. E o combate pelo futuro dos universos vai entrar numa nova fase. Sou eu, o Son Goku. Mona do Universo 4 parece estar numa onda de destruição descontrolada. Um golpe e vamos desta para melhor. Kaba e Vegeta juntam-se para enfrentar o adversário. Mostrem o poder dos orgulhosos Guerreiros do Espaço. No próximo episódio de Dragon Ball Super, palavra de Guerreiro do Espaço, a resolução de Vegeta. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.